Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Quando o Jovem Nerd, eu rio quando sou desconfortável. Aqui é o JP e minha tolerância tá muito baixa. Aqui é o Tucano e eu não suporto gente boazinha. Aqui é o Sr. K e eu não tô nem aí. Aqui é o Azaghal e eu já não tenho tolerância nenhuma, mano. Muito bem, Nerd. Estamos aqui com o time de elite do Nerdcast hoje para julgarmos sem pena os tipos de pessoas. Só os tipos das outras pessoas. Exatamente. A gente não vai falar dos nossos defeitos. Exatamente. E se você se enquadrar, pode ficar chateado. Vamos lá, Zinéas. Canelada. Canelada. Muito bem, Zé, vamos para mais uma semana de meias e caneladas ao Nerdcast. Vamos. Muito bem, Zé, eu estou muito empolgado porque está sendo lançado no Brasil Injustice. Finalmente, Gods Among Us. Gods Among Us. Lembra do Humongous, do Mad Max? Lembro. Nossa. Sabe por que era Humongous, né? Humongous, enorme. Não, não era isso. Era? Tá bom. Então, Injustice Gods Among Us, Deuses Entre Nós, é o grande jogo de luta da DC, rapaz. Eu tô realmente empolgado com esse jogo. E agora, Zagal, a mesma galera do Mortal Kombat fez o jogo 100% DC Heroes. Excelente. E vilões. Então vai ter, cara, você já sabe, né? O que a gente tem que ressaltar aqui é que o jogo agora lançado no Brasil é totalmente em português. Azaghal, vai ter Nerd Player. E eu estou sabendo que o nosso amigo Guilherme Briggs fez a voz do escoteiro, do azulão. Exatamente, ele é dublador do Superman e ele fez a voz do cara. Muito bom. Parece que eles usaram as vozes dos dubladores dos desenhos, né? Não deixaram qualquer um dublar. É, então, eu não conheço os outros dubladores, eu conheço o Guilherme Briggs. Mas é legal de manter um padrão, é isso que eu tô dizendo. Achei foda essa atitude dos caras. Não é animal? Isso não mostra que, porra, o mercado brasileiro de games está realmente valendo alguma coisa? Tu não vai ter o, sei lá, o Lanterna Verde falando com aquele sotaque de Miami, sabe? Aquele português esquisito. Professores americanos, sabe? Já ouviu? Exatamente. Mas, olha só, no PlayStation 3 e no Xbox 360, a edição exclusiva do Brasil vem com a animação da Liga da Justiça Doom, a Legião do Mal. Inédita no Brasil. Lembra da Legião do Mal, rapaz? Não. Como não? O cara me fala Super Amigos, então. E também vem a Zaga com 3 skins para downloads inspiradas no jogo Batman Arkham City, que são roupagens novas pro Batman, pra Mulher Gato e para o Coringa. Certamente vamos nos divertir, porque Injustice Gods Among Us está aqui, rapaz. Vai levar o seu... Vai lá, clica aí no link pra você comprar lá. Novidade da Nestor, caso você já não tenha visto, muito bom, muito empolgante. Além do lançamento já exaltado da camiseta Trono de Games, que esgotou e já foi reposta, nós temos a camiseta Tony Stark. Olha só! Genius, Billionaire, Playboy, Philanthropist. 4 palavras que você vende a camiseta. Não precisa falar mais nada. Não vou falar mais nada. Só isso. Não vamos dizer só isso, na verdade. Vamos dizer que a arte, a ilustração da estampa é do Marcel Miller, o @Gridio. O Grigio, não sei como se pronuncia, fez essa estampa fodástica e mandou pra gente, a gente gostou e falou, vamos vender. Exatamente, muito bom. E agora vocês vão comprar. Nerdsoma.com.br, vai lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 9 mais 1 mais 2 mais 3 minutos. Azaghal, muitos e-mails, muitos encontros SkyNerds, muitos resultados da cozinha dos nerds, nerds no cacete de agulha, doando sangue, arte dos fãs. Um detalhe aqui, Azaghal, várias artes dos fãs, muito obrigado por mandar. O William Eduardo mandou aqui uma possível solução da camiseta Trono de Games. Ele mandou aqui o gráfico puxando setinhas pra cada espada, mas eu vou te falar, olha, tá bem feito, você tá adivinhando, mas ainda falta coisa, rapaz. Então dê uma olhada aí na arte dele, quero ver se vocês conseguem seguir adiante e se vocês conseguem corrigir, pra ver se não tem algum erro também. E os contos da Skynerd, lembrando, você que gosta de escrever contos, livros, histórias, pasquins, você pode mandar o seu original para nerdbooks.com.br, onde ele será avaliado por um time de excepcionais avaliadores. Mas vou destacar um conto, em especial, que os meus olhos bateram e o título me chamou a atenção, que é Sobre Olhos e Tripas, por Jorge Atiye. Olha aí, muito bom. Então continuem mandando seus contos, publiquem na Skynerd e compartilhem com o mundo. Hayward Salgado, 24 anos, bancário, palestrante e filósofo por estudo e vocação Brasília, Distrito Federal. Apesar de ter mandado vários e-mails, nunca tive um comentado no Nerdcast. E não será esse. Isso vai ser uma excelente oportunidade de dar uma trollada no Hayward. Não, a galera ficou meio assim que da última vez a gente leu um e-mail que era a primeira vez a gente deixou de ler o e-mail. Pô, qual é o estímulo que vocês vão dar para os caras? A gente, aqui, o e-mail dele não tava maneiro para entrar na leitura de e-mail. A gente deu uma zoada de que não ia ler o e-mail. Mas esse eu vou ler. Apesar de ter mandado vários e-mails, nunca tive um comentário no Nerdcast. Por isso, usarei todos os meus argumentos retóricos possíveis para convencê-los, manipulá-los inconscientemente. Para ler meu e-mail no próximo programa. Ainda há uma chance da gente parar. É um momento excelente, porque se entrou aqui, ele conseguiu usar os argumentos dele em cima dos livros roboto. Então, se a gente parar agora, já que ele avisou que ia usar argumentos, a gente tá se defendendo, na verdade. Olha só. Eu quero, ele me deixa curioso, a retórica dele está funcionando. Não precisa ler o e-mail todo, peça apenas um dos tópicos, falsa humildade e gera empatia. Apesar de que acrescentaria muito à cultura de todos se fosse lido na íntegra. Confiança é fundamental para o conhecimento. Vamos lá. Número 1. Não foi comentado no Nerdcast 358 uma das tiradas mais fodásticas de toda a história em que Sócrates deixa um sofista sem palavras. Todos sabem que os sofistas cobravam pelos seus ensinamentos, e este sofista acusava Sócrates de não cobrar pelos seus, o que, segundo seu argumento, mostrava que os ensinamentos de Sócrates não valiam nada. Em resposta, Sócrates disse que certas coisas não podem ser vendidas sem atentar contra a dignidade humana, e por isso chamou os sofistas de prostitutos da filosofia. Achei um moral tão grande assim que o Sócrates deu, né? Parecia que foi uma coisa histórica. Né? Eu ainda pararia de ler o e-mail agora, mas tudo bem. 2. Também vale acrescentar alguma história dos grandes oradores romanos ou retóricos, apesar de haver sensível diferença, como Júlio César, Cícero, Sêneca. Conta-se que Júlio César era excepcional orador em tribunais. Certo dia, avisaram-no que enfrentaria Cícero, um grande orador também, né? Ele sorriu, afirmando que um homem como Júlio César nada teria que temer. Porém, após assistir à argumentação de Cícero, Júlio César ficou estupefato, com lágrimas nos olhos e deixou os papéis que estavam em suas mãos trêmulas caírem no chão, tamanha sua emoção. Também é uma história sem final. Ele viu só o discurso do Cícero e ficou, achou foda. Ok. 3. Uma das disciplinas. Ok, vamos parar de ler. Tá bom. Agora eu tô curioso, por que que esse meio passou? Bom, porque eu já levou a boca cada retórica dele, cara. Edward Facundo, 29 anos, analista de sistemas Fortaleza, Ceará. Senhores, engraçado que ao falar da mágica de uma retórica bem empregada, o nosso amigo Azaghal acabou por cair no embuste latente da conversa. Quando a timeline atingia o tempo de 48 minutos e 28 segundos, ele se manifestou contra o emprego da palavra presidenta, frisando que a nossa digníssima Mônica do Planalto não aceitaria ser chamada de governanta por uso e emprego da palavra, e o vosso amigo André Souza contra-argumentando que o uso da palavra presidenta é válido utilizando-se a carteirada da professora a qual ele entrou em contato. E ainda por cima, invalidou o argumento como se o senhor da Oceania estivesse baseando-se em lógica, defendendo que a língua portuguesa se baseia no uso e não na lógica. Mas foi justamente o que o Azaghal falou. Ela não gostaria, usaria, ser chamada de governanta. Isso não é lógica, é uso. Eu não entendi nada, nada. Ele tá dizendo que vale mais o uso do que a lógica. É isso. Pode ser presidenta. Não é porque governanta não pode, é que não pode ser presidenta. Bem, tá bom. Parabéns, cara. Eu não sei, eu não entendi nada assim mesmo. Ele tá falando que você foi cozinhado na própria casa. É isso aí, basicamente. Eu não sei o que ele tá falando, cara. O cara tá falando alemão pra mim. Peraí, tá bom, ok, próximo e-mail. Hudson Ferreira Leite, 32 anos, analista de sistemas, piauiense, radicado em Brasília. Minha esposa é pedagoga e sempre foi versada na arte da palavra. Por muitas vezes fui vencido em debates domésticos, mesmo quando estava flagrantemente correto sobre meu posicionamento, pois ela começava a me inundar com uma enxurrada de argumentos e a grande maioria meias-verdades, que pelo volume não me deixaram tempo de assimilar as proposições por completo, sendo sabotado pelo cérebro que assumia toda a sentença como sendo verdadeira, olha aí. Mas as mulheres, elas têm esse poder especial que é virar a mesa. Você começa a falar um negócio, elas viram a mesa e jogam tudo pra cima de você. Essa piadinha atrapalhou, né? Por quê? Virar a mesa? É, virar a mesa. Você não conhece essa expressão, virar a mesa? Ah, eu pensei que você tá falando que ela vai virar a mesa mesmo. Não, obviamente não. Ele continua. Descobri recentemente, ouvindo o podcast Café Brasil, que isso não passa de uma técnica utilizada na disciplina dialética. Aparentemente não foi citada no Nerdcast, que visa justamente causar confusão no interlocutor para convencê-lo através da proposição de várias ideias, todas verdades entre aspas, mas sem qualquer relação umas com as outras. Hoje o utilizo como mecanismo de defesa sempre que isso acontece. E lembra daquela trilha do Kill Bill que vocês usavam pra avisar os spoilers. Ele tá querendo dizer que na hora que ele vai usar isso, ele pensa na trilha do que viu. Os e-mails estão extremamente confusos hoje. Henrique Soares, me ajuda, Henrique. 28 anos, petroleiro, Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu vou falar que Mogi das Cruzes só tem japonês. Brilhante Nerdcast sobre filosofia. Filosofia? É em parte, sim. Caraca, a gente fez um Nerdcast sobre filosofia. Divertido, informativo, instigante, os e-mails são bem escritos. Em especial, o ponto de vista científico-psicológico do André Souza. Gostaria de indicar um livro muito pertinente ao assunto. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Em 38 estratagemas dialética erística, onde o filósofo Arthur Schopenhauer listou, em 1831, uma série de canalices intelectuais. Suas estratégias vão da simplicidade de atribuir rótulos odiosos ao que se quer condenar ou de proclamar falsamente sua vitória em um debate até a sofisticação de manipular sutilmente o raciocínio adversário para que ele acredite que chegou uma conclusão pelas próprias convicções, que era o que o Ben do Lost fazia. Aham, continua lendo. Quando, na verdade, foi induzido a tal, no melhor estilo, Linux do Lost. Ok. Só é importante notar que Schopenhauer, é assim que se lê? Deixa claro até o final do escrito a sua intenção de instruir e ajudar o leitor a conhecer e combater as estratégias erísticas e defende debates honestos e construtivos. Então a dica aí, como vencer o debate sem precisar ter razão. Muito bom. Esse negócio de você se declarar vencedor, isso é bem de político, né? Ah, é, exatamente. E eles usam essas paradas de, sabe, de ficar acusando o outro disso, daquilo e tal. O Brizola fazia isso, né? Filhote da ditadura! O Brizola era um orador foda, cara. Ele era um filho da puta. E quem é brizolista agora vai me tacar pedra. Caraca, é política foda. Mas, porra, o Brizola destruiu o Rio de Janeiro, né? Não é possível que tenha um brizolista ainda. Se tiver um brizolista, mande um e-mail, por favor. Mas o cara, ele realmente ele conseguia manipular as massas com o discurso dele, cara. Ele era foda. Era sinistro, era sinistro. Lucas Moreira, 21 anos, estagiário em busca de um emprego de verdade, Fortaleza, Ceará. Gostaria apenas de fazer um complemento ao que o Jovem Nerd comentou no Nerdcast 358 sobre os marqueteiros malignos que manipulam o subconsciente das pessoas. Eu falei alguma coisa sobre isso? Estudo administração de empresas e pelo que já estudei sobre marketing, posso afirmar que por muito tempo foi assim. O marketing era voltado diretamente para vender, portanto os profissionais da área não se importavam com a satisfação do cliente. O importante era que comprasse e depois se foda. Hoje em dia, principalmente devido ao advento do uso da internet para realizar e compartilhar reclamações, as empresas passaram a trabalhar com o marketing de relacionamento, onde o importante é que o cliente compre diversas vezes na empresa, fique satisfeito e faça propaganda da mesma para outros possíveis clientes. Porém, o uso do subconsciente ainda é bastante comum. Por exemplo, nas cores das embalagens de certos produtos, pinturas dos ambientes de restaurantes, ideia de status, etc. Com a empresa do Jovem Nerd, mesmo que não intencionalmente, vocês vêm demonstrando uma clara tendência a esse tipo de marketing de relacionamento. Porque vocês estão sempre presentes, lendo os e-mails, publicando fotos e tem como maior agência de propaganda o público. Bom, se meu e-mail passou pela triagem dos Levelbotos e chegou às mãos dos senhores, gostaria de dizer ao Azaghal que sou uma pessoa perseverante e não vou desistir só porque ele não quis ler meu e-mail na semana passada. Toma! Ah, excelente! Olha, cara, tá de parabéns, Lucas. Olha, muito bom. Muito bom, muito bom. Parabéns. Não fui eu que li, tá tudo certo. Muito bom. Venceu a retórica. Muito bom. Tipos de pessoas. Existem tipos de pessoas, existem tipinhos de pessoas. Vocês conhecem os tipinhos de pessoas? O que eu mais conheço são tipinhos de pessoas, o que eu mais abomino. Senhor, o que seria um tipinho de pessoa? Ah, tem um tipinho escroto, né? Tem o escroto, tem o tipinho mal educado, tem o tipinho que grita que ele nasceu sem volume. Tem um tipo de pessoa que é o que fala alto, que é o brasileiro. É o tipo de... em geral. Nós não falamos alto, não sabe o que é falar alto. Eu já conheci na minha vida tipos que eram impossíveis de você ficar perto, porque não dá, cara, não dá. Você aqui é a pessoa do outro lado da sala e pegar o telefone pra quê? Tem medo de telefone. Um grita. É aquela mesa comprida, né? Bacana, várias pessoas trabalhando. Você, 9 pessoas à direita, o cara põe a cabeça assim pra frente, aí faz aquele corredor entre os monitores e as cabeças e ele grita: "Ei, ô, parada aí!" Ah, claro. Aí todo mundo, né? Olha, não olha pro cara que gritou. Olha pra você, seu filho da puta. Né? Quando o cara tá gritando com você, você deve estar errado. Exato. Isso acontece também em restaurante de mesa comprida, né? Você não Caraca, pode... mesa comprida é a pior coisa que existe. É uma merda. É porque aqui a mesa, quando ela é comprida, que tipo, dá uma pessoa de frente pra outra e só dá uma na cabeceira, fica aquela tripa de mesa. Com mais de 6 pessoas, a parada é inviável. Não dá, não dá. Assim, você vai que... É impossível. É melhor você fazer mesas separadas. Mesas pra 4 pessoas. Exato. Bota um timer, né? Cada 15 minutos tem que mudar de lugar. É uma boa, cara, porque, sério, a gente fala assim: ó, precisamos de uma mesa pra 16 pessoas. Não, mano, os caras não vão conversar. Vai, você vai ter grupos de 4, 6 pessoas no máximo conversando. Exato. E o resto, e vários grupos. Tem restaurantes que até tentam fazer mesas quadradas, mas aí você acaba com o restaurante, né, cara? Com um buraco no meio do restaurante. E é foda quando você cai com uma pessoa que você não interage, né? É, puta, cara. Isso é uma merda. Todos seus amigos lá no canto, você fica botando a cabeça pra... O papo tá irado do outro lado da mesa. Caralho, eu sei bem o que é isso. E pra melhorar, ainda tem aquele sujeitinho que ele fala e não escuta. Puta, mas tem muito. Porque você fala assim: cara, eu faltei no evento passado porque eu tava com amidalite. Ah, eu já tive amidalite. Ah, eu fiz 3 meses com amidalite, não sei o quê, e o cara não deixa tu falar, velho. Esse é um tipo de gente que eu classifico como o tipo brocotó. Porque o cara sempre tem alguma coisa pior do que você. Que tu não pode, assim, tu tá andando, sentiu uma fisgada na perna, fala perto do cara, fala: ai, o cara, puta, eu também semana passada torci o joelho andando, rapaz, que porra, tive que usar a muleta durante 10 dias. O cara não aguenta, cara, não ter algo maior do que você teve, cara. Esse é o sujeito brocotó, que qualquer momento vai morrer, porque ele vai arrumar um negócio pra morrer. O pior de tudo é que o puto não morre. Comunista, cornulha, cornulha, corno, punha. Tem uma variação pra esse tipo de pessoa, que é a pessoa que tem que falar sobre todos os assuntos. Isso é uma coisa de momento, cara. A gente tá num momento que a gente tem que ter opinião sobre tudo. É, cara, isso é insuportável. A pessoa, ela não pode simplesmente falar assim: não sei. É proibido falar não sei. Eu falo muito isso. Eu também, cara, eu uso direto não sei. Aí eu sou antissocial. Às vezes eu li um livro sobre a parada, só que o papo é tão chato, que fala: cara, do que vocês estão falando? Não faço a mínima ideia. Se muda. Eu mando de uma outra forma que também causa certo desconforto. A pessoa me pergunta isso aqui, eu fico calado, né? E a pessoa fala: eu falo, vamos falar, eu não falei, não, eu não tenho opinião sobre o assunto. Aí tu quebra, cara, porque o cara tá esperando que você vá dar continuidade, de alguma forma, à conversa, né? Eu não tenho opinião sobre o assunto. Falando nisso, também tem um tipo de pessoa que tá numa conversa e tal, é a pessoa da opinião radical. Puta que pariu. Você tá conversando, né? De repente surge algum papo mais sensível, né? Sei lá, tem um comunista no meio da galera e o cara decide defender ferrenhamente o comunismo e criticar todas as coisas que você gosta, por exemplo. Vamos tirar o comunismo. Seja qualquer assunto, ele começa a criticar as coisas que você acha legal. Vamos falar de comunismo. Que é o tipo de pessoa comunista? De como vocês sabem, se não sabem, ó, vão descobrir agora, que durante um breve período da minha existência, eu frequentei a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Uhum. E lá é o berço, lá é o nascedouro. Porque eu nunca vi um lugar com tanta gente com camisa vermelha e aquela estrela bonita dourada. Na faculdade particular? É, e também tinha muita gente que gostava daquele ícone da Revolução, o Che Guevara. Né? Uhum. Che Guevara. Que é a famosa Juventude Che Guevara. Juventude Che Guevara. Che Guevarista, exatamente. Eu achava espetacular ouvir daquelas pessoas abastadas, né? Filhos de juízes, diplomatas, desembargadores, entre outros cargos de alto escalão, que estava tudo errado, que não podia ser assim, que o social e blá blá blá, não é aquela coisa, né? Que bonito pra caralho aquele texto, né? Então vamos fazer uma reuniãozinha lá em casa para discutirmos sobre a situação do país. Obviamente eu, graças a Deus, estava sempre de fora dessas coisas, que eu não vou, né? Naquela época eu já tinha decidido não dar soco em ponta de faca. Aí onde é que era a reuniãozinha? Era na cobertura do apartamentinho no Leblon. Rolava um churrasco, né? Rolava um bife de chouriço, rolava uma picanha argentina. E eu nunca ouvi nenhum deles falando que tinham chamado o porteiro do prédio. Eu nunca vi nenhum deles saindo do estacionamento sem os seus Audis, sem os seus Opels na época. Sabe? Então... Caraca, Opel? Opel. Tá entregando a idade violentamente. Aí é exatamente essa situação. Ah, você viu o Whatever que lançou, a câmera tal? Isso é uma coisa capitalista, burguesa, um absurdo. Você não pode se render a essas marcas estrangeiras. Você tem que comprar produtos nacionais. Isso o cara falando comigo aos berros no Subway. Porra, comendo um cookie de chocolate e reclamando do capitalismo. Esse eu considero um tipinho escroto. Esse eu considero um tipinho que não faz falta no planeta. Tem uma parada que já melhorou bastante, que é a proibição das pessoas fumarem em ambientes fechados. Ah, sim. Porque além de você ficar com cara mala na tua frente, de repente ele saca um cigarro. É, antigamente tinha isso. Não, mas aí era uma boa motivo pra tu falar, opa, deixa eu sair aqui então que eu tenho alergia aí, procura outro lugar. Boa desculpa. E se não tem outro lugar? Ah, tu puxa a cadeira, espreme aí, quase chegou lá. Espreme aí, galera. É, mas hoje em dia não o tem pior, mais. O pior, sabe o que era? Se o cara tá na sua frente, é mala, e tá fumando, mas você ainda conhece, aí você pode mandar uma dessa. A merda é quando era a pessoa do lado, que você não podia nem pedir pra sair. Mas veja bem, do lado que eu digo, da outra mesa, né, que você não conhece. Ah, sim. É, isso era uma merda, porque você vai falar o quê? Amigo, eu tenho alergia a cigarro, e eu ouvi um foda-se no mínimo, né, pra começar bem o dia. Ou então eu falar, bom, amigo, então mude-se. O restaurante tá cheio, então caguei. E aí, o que você faz? Mas a gente ainda não consegue se livrar disso em casa, né, porque em casa pode fumar. Ah, é. Ué, mas aí é muito simples, né, você gostaria de fumar? Ah, eu adoraria. Então, peraí, na sua casa você pode chegar e falar assim, ó, fuma na janela, fuma no corredor. Sim. Aí fica a seu critério. Ah, na casa dos outros, você diz. Você vai numa casa que tem, sei lá, você vai, foi convidado pra uma casa e o cara convidou outro casal, outro amigo. O cara... E o outro amigo acende o cigarro e o dono da casa tá cagando. Aí eu falo, aí não tem como. Ou pior ainda, ele não está cagando, ele está se remoendo de vontade de dizer, apaga essa merda, mas não fala. Mas não fala, não tem o culhão. Não tem culhão. Pô, não vou ser desconfortável, não vou ser deselegante com a visita. E aí se fode todo mundo. Acontece também. Se você chega numa casa, por exemplo, que não tem cinza, é porque é uma casa que não é uma casa de fumantes. Ah, o cinzeiro é a... Aí o fumante que não consegue não ser fumante, por uma questão química ou babaquice... Não, coitado, fumante às vezes tá dependente. É um recado muito sutil o não ter cinzeiro. Exato, mas exato. É um recado, né? É, mas o cara é sem noção, o cara acende... Gruda na janela. Não, mas porra. Em dia de ventania. Mas não é possível. Ou então ele toma uma latinha de cerveja e ali tá o cinzeiro dele. Não, mas hoje em dia as pessoas têm a mínima cortesia de chegar assim, olha, onde é que eu posso fumar? Ou posso ir lá, vou lá fora fumar? E o cara diz, ou pode ir, ou então fuma na janela, né? Assim ele vai descobrir qual é a regra da casa. Veja bem, existem pessoas e existe gente, nós já conversamos sobre isso. Pessoas, que é a enorme maioria, né, dos quase 7 bilhões, não tem essa cortesia. Ele faz isso, senhor. Ele toma cerveja, acende um cigarro e põe lá dentro. Ou pior, ele acende um cigarro, olha para um lado, olha para o outro e fala, ih, você não tem cinzeiro, né? Me arruma um copo. pior do que a fumaça do cigarro é o cheiro da cinza molhada, brother. Puta merda, o cheiro de cinzeiro, né, cara? É, caraca, é muito ruim. Cheiro de cinzeiro é muito ruim. Corrimão de metal tem cheiro de cinzeiro. Corrimão de metal? É, sabe aqueles corrimão dourado? Tinha no Scala. Sabe qual é? Puta que pariu. Você desce segurando no corrimão, chega lá embaixo, cheira a mão, cheiro de cinzeiro do caralho. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. O que você vai falar quando o cara começa a polemizar e você não tá afim de polemizar, você tá afim de bater um papo legal? Isso é interessante até pra gente aprender a conversar com o tucano, né? O cara começa a polemizar. Eu adoro polemizar. Que isso, é nada. Não, não é nada, já vai puxar o Highlander 2 aí agora. Pô, eu tava revendo outro dia, achei mais maneiro do que eu me lembrava que era. Que filho da puta. Foi você que puxou. Mas existe o cara que polemiza por compulsão, né, de polemizar. E existe o cara que é chato. O cara saca um ponto que ele vai dar uma espetada na pessoa e puxa aquele assunto, né? São dois tipos diferentes. Esse é o troll. Tem um grande amigo meu aqui, que foi professor, deu aula comigo, deu aula pra mim até. E, pô, o cara é inteligente pra caramba, mas ele é um polemista de primeira, né? Polemista? É, o cara podia estar no lugar do Diogo Mainardi no Manhattan Connect. já entendemos. E aí é o seguinte, cara. Tudo que você falar pra ele, qualquer assunto, ele vai ter uma opinião contrária. Ah. Sempre, sempre. Só que ele é inteligente pra caramba e pode não ser o que ele pensa, mas ele vai falar o contrário só pra gerar uma polêmica. É, Diogo Mainardi. É. Exatamente. E aí, quem não conhece ele direito, as pessoas se irritam, tá ligado? Sim. E isso alimenta o cara. Sim, é, lógico. Exatamente. Isso é a essência do troll, maluco. Ele quer ver as pessoas perderem as estribeiras. Eu tô acostumado com ele, nem ligo. Mas, ultimamente, eu tenho feito ele provado o remédio dele. Da última vez ele ficou até bem bolado comigo, porque tudo que ele falava, eu já tava bêbado, virava pra ele e falava assim, eu entendo o que você tá falando, cara, mas eu não concordo. Cara, mas pra tudo, cara, virou meme na mesa, tá ligado? Ele foi ficando nervoso e ele falou, o que eu te fiz, cara? Ele, não, cara, eu não tenho direito de não concordar com você. Ele, não tem, mas... Eu falei, então, não concordo, eu entendo o que você tá falando, mas não concordo. E o cara ficou maluco, cara, não sabia por quê. E o filho dele tava na mesa e eu cutucava assim com o cotovelo o filho dele cagava de rir, tá ligado? Já conhece o pai? Uhum. Foi muito bom, cara, ver o cara ficando desesperado. Quando alguém polemiza o papo, é como se fosse uma rodada de pôquer, em que o cara bota uma aposta na mesa. E aí, a maioria das pessoas que não quer discutir, simplesmente joga as cartas e fala, tô fora. Mas sempre tem um que vai e paga pra ver. O cara também gosta. E esses caras entram numa disputa, cara. Cai na pilha, né? Pega, exatamente. Esse é o pilhado, não é o polêmico, é o pilhado. Tem situações em que você cai na armadilha. Você deveria evitar, mas você acaba... Não, mas eu discordo por causa disso. Pra quê, né? Tem outro tipo também, é muito interessante. A pessoa tem uma opinião formada no achismo. Opinião é que nem bunda, né? Pois é, cada um tem a sua, beleza. O que é a base da humanidade, opiniões formadas no achismo. Pensei que fosse bunda, mas tudo bem. Caraca. Sabe uma parada que me enlouquece? É um papo profundo de leigos sobre um assunto que eles desconhecem. Por completo, cara. Dois completamente diferentes. Geralmente é sobre direito. Não, cara, é sobre qualquer coisa, sobre internet, sobre... Outro dia, não sei onde a gente tava, tinha um cara falando de celular, internet, mas falando com toda a propriedade, parecia o JP, falando, acreditando no que tava dizendo, mas só falava loucura, cara. Tava na sala de embarque do aeroporto, falando tipo, o Wi-Fi não pega dentro do avião. Essa era a explicação de por que não podia acessar a internet durante o voo. É, cara, isso, eu sei que isso acontece, às vezes acontece em pessoas periféricas que a gente tá ouvindo ao redor, mas às vezes isso acontece na mesa que você tá. É uma merda. E aí, puta, às vezes é um assunto que você entende, internet. Eu entendo, porra, de internet e tal. Mas, cara, eu não quero me dar o trabalho de entrar nessa conversa, sabe? Pois é, e a gente tava conversando sobre ciência e astronomia e tal, de repente surgiu uma pessoa falando de astrologia. Ih, fodeu. E era hora de eu sair do jogo. Era hora de eu simplesmente, então vou parar por aqui, né? Mas tu não aguentou. Puta, caí na armadilha. Pra quê? O cara veio falar de astrologia comigo, eu falando de astronomia, e eu caí na armadilha. Fiquei uma meia hora nesse jogo. Pra quê? Não vou mudar a opinião do cara, não vou. E o cara não vai mudar a minha, certamente. Então foi inútil. Exato, é o que eu acho, uma perda de tempo. E aí quando eu me calo, eu viro um antissocial. Mas não é, cara. É só economia de tempo. Exatamente. Isso acontece comigo direto. Mas vocês não têm vontade, às vezes, de quando vocês estão ouvindo, sei lá, num bar, no shopping, no meio da rua, alguém falando uma merda pra outra? Dá. De você entrar na conversa? Dá vontade. Eu tava correndo na praia, tava já chegando onde o ponto final e tal, comecei a andar, e aí tinha um coroa com uma namorada um pouco mais jovem, assim. Olha o julgamento. Olha o julgamento. Todo mundo julgou, hein? Todo mundo julgou. Não. Minha mulher de 10 anos mais nova que eu não posso julgar. Você não pode, mas a gente pode. Isso era na ponta da praia aqui em Santos, que é na entrada do porto. Aí a gente tá lá e tá saindo um cargueiro, uma bandeira da Finlândia. Uhum. Aí o cara olha, provavelmente não era daqui de Santos, que ela estava estupefata com a... o navio. Ele chegou assim: é, esse é um navio cargueiro da Suécia? É, como é que você sabe da Suécia? Ali, ó, tá vendo ali, ó, a bandeira? Aí era a bandeira da Finlândia. É um país nórdico, não sei o quê. Eu falei, caralho, velho. A mulher, nossa, como você é inteligente. Cara, dá vontade de desmascarar o cara, tá ligado? Tá viajando, brother. Até aí é um erro honesto, se o cara não confundir Finlândia com Suécia, vai. Ele tava pagando JP, falou que o gatinho era siamês, era angorá. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. Existe o outro polemista também, que é o cara que não consegue se segurar, né? Que é o cara que escuta um negócio e entra na conversa com a opinião polêmica dele, porque ele não consegue segurar essa opinião, mesmo que ele saiba, no fundo ele sabe que aquilo vai ser uma merda, vai estragar ali o papo. O papo e tudo mais, mas ele não consegue segurar a opinião dele, né? Tem vezes que eu tô ouvindo um papo e eu fico com a vontade de falar, cara. Mas aí eu faço toda essa reflexão aí e falo, se eu abrir minha boca, vai ser um climaço. Eu vou falar, vai todo mundo, vai ser uma merda. Aí eu me calo. Eu prefiro ficar sendo o antissocial do que ser o cara babaca que estragou a festa, por exemplo. O cara tem uma opinião que vai estragar o clima, vai azedar o caldo. Pô, fica quieto. Tem que calar a boca. Tem que calar a boca. Tem gente que não consegue, da pessoa. Não é por mal, não é o cara faz por mal, mas não consegue. É patológico, né? É. Depende do assunto. Às vezes é um assunto que, assim, é parada da astrologia. Eu deveria ter ficado quieto, mas eu não consegui me segurar. A astrologia nunca vai acabar com um evento. É verdade. E geralmente isso descamba pro lado de opinião pessoal mesmo. O cara fala, disso aí que você tá falando eu não gosto não. Acho que você não deveria ter feito isso. E aí começa, né? E aí o bicho pega. Tem um tipo de gente que tudo vira um assunto só. Vocês já viram isso? Volta pro mesmo assunto? Não, eu vou dar um exemplo prático, sem citar nomes. Estávamos aqui no Natal. Conversando sobre qualquer coisa. É hora de acontecer isso sobre, é Natal. Cara, conversando sobre Rudolf e a Rena Luz Vermelha. Não sei o que era assim. E a pessoa sempre vinha com o mesmo assunto. Uh-huh. Salto quântico. Tudo era salto quântico, maluco. Sabe essa mistura de... A pessoa que descobre uma parada e fica tão... Assim, não me entendam mal, mas parece o evangélico que acabou de se converter. Então, é isso que eu ia falar. Exato, o evangélico recém-convertido, ele fica louco, ele quer falar da parada. Né? Mas o ateu é assim também, o ateu também é assim. O ateu recém-convertido, é isso? Também. Existe ateu, isso. Caca, eu acabei chato. De perder minha fé, sou ateu. Sim. É o recém-descrente. O recém-descrente. São tão chatos quanto os radicais chiitas aí, evangélicos, chiitas, católicos, qualquer coisa. O recém-descrente também. Caraca, que recém-descrente. Pois é. O recém-descrente, ele acha que ele descobriu o segredo do universo, entendeu? Então ele fica também chato. O cara leu um livro do Richard Dawkins e ele fica maluco. Exatamente. Quer mostrar isso pra todo mundo. É, isso aí. Tipo, você acredita em Deus? Cara, tu é muito burro, brother. Basicamente isso. E ele se acha o máximo por isso. Olha só, o problema não é as pessoas terem as suas opiniões. Eu acho ótimo todo mundo ter opinião. Eu acho espetacular. Tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de amarelo. Veja você, tem gente que gosta de fúcsia. Bom pra ele. Certamente vai pra Cabo Frio no carnaval. De qualquer forma, o importante não é a pessoa ter uma opinião contrária à sua ou não. O importante é ele não querer te impingir a opinião dele. É. Você é ateu? Sou. Legal. Ah, mas eu acredito em Buda. Bom, beleza. Mas e aí? Vamos falar sobre um assunto o qual nós dois gostamos? É isso aí. Lindo, cara. Assim tudo funciona. O problema é quando o cara tem a opinião dele, não aceita a opinião alheia, agride a outra pessoa, né? Nessa situação, porra, tá muito burro, tá acreditando entendeu? Tá, mas vem cá, mas e por que que você acredita? Aí quando você vai desfazendo todos os argumentos do sujeito, quando é uma coisa que você tem como desfazer, porque puta que pariu, né? Religião, futebol e política não dá, não tem argumento, cada maluco acredita no que quiser, aí você desfaz todos os argumentos dele e no final o cara fala, mas eu continuo acreditando que eu tô certo, você tá errado e acabou. Ah, meu irmão, aí só dando porrada. É, isso vem do fato das pessoas não admitirem, cara, que você não gosta da mesma coisa que ela gosta, entendeu? Ou que elas isso... podem estar, sei lá, de alguma forma errada. Eu só discuto quando a pessoa chega e fala que não gosta de bacon, brother, porque aí ele é divertido. Isso é um desvio de caráter, né? É, eu acho. Não gostar de bacon, chocolate. Como é que alguém não gosta de chocolate? Não gostar de bacon, eu até entendo, mas você saber que tem coisas melhores que bacon... Olha só, uma tudo coisa bem, não impede a outra. Ramon ganha de bacon. Ramon ganha, fácil. Exatamente. Fácil. E aí, o fanatismo do bacon, ele cega a pessoa pra outras coisas, é, cara. É, exatamente. Quer ver um assunto que isso fica exacerbado pra caceta? É em música. As pessoas não admitem que você fale que não gosta da música que ela gosta, ah, cara. É. Pô, durante quanto tempo o Rock Pauleira foi o mais comentado? É, o Nerdcast Rock Pauleira foi. É, não admite, cara. Eu acho absurdo as pessoas ficarem indignadas a gente falar que o Bruce Dickinson é um merda. Pronto, começou. Aí, mesmo porque é, né, cara? Olha aí, os dois chegaram pra polemizar. Aí vai azedar o Nerdcast. Vai azedar os comentários, mas aí eu não tô lá, não tô nem aí. Peraí, eu tenho uma pergunta, então. Por que que ele é um merda? Me explica. Não. Você tá caindo na armadilha. Não, você tá caindo na armadilha. Não. Acabou. Parou. Pessoas ufanistas ao extremo. Algum tempo atrás eu vi na sua timeline, olha só, eu estava olhando rapidão, sua timeline. Rapidão. Ufanista. Vou ignorar essa piadinha toda. Eu estava vendo a sua timeline. Peraí, quantas pessoas estão realmente, você que está ouvindo, você está digitando ufanista? Quantas pessoas estão digitando ufanista no Google? Não tem nada a ver com o descobridor, tá, gente? Então tá bom, então eu vou partir do princípio que a gente vai falar. Tava vendo a sua timeline e vi uma pessoa, veja bem, não era gente, era uma pessoa, que botou lá, jovem nerd, gosta do 49ers, pose. Aí eu te pergunto, porra, eu tinha que gostar do quê? Do Corinthians, mano? Você gosta do Corinthians? Você tem obrigação de gostar do Corinthians? Você tem que gostar de chope? Você tem que gostar de feijoada? Você não pode gostar de qualquer outra porra. Eu gosto de feijoada. Aí. Eu também gosto, mas você pode gostar de feijoada e gostar de futebol americano. Mas o jovem nerd, ele é um puta. Ah, vai se fuder. Ele só gosta do Fortnite porque o Fortnite tá ganhando. Caraca! Olha aí! Pouser, o cara não sabe. Não, eu vou defender o jovem nerd nessa, que no Nerdcast ficou americano, ele falou que era torcedor do 49ers, naquela época o 49ers era um dos piores times do campeonato. Meu, obrigado! Ai, rapaz, isso quer polemizar. A questão do futebol americano é engraçada, né? Porque nessa de polemizar, quando eu falo que gosto de futebol americano e tal, não sei o que, tem muita gente que fala, é mesmo, rapaz? Aquela coisa que nego fica se batendo, você gosta daquilo? Essa é uma pilha que eu não entro mesmo, né, cara? Que ah, é claro, eu né? Ah, eu entro, mas não entro mesmo. Eu acho legal você gostar de futebol americano, mas eu só não entendo por que você gosta de futebol americano ao invés de gostar de rugby, que é um esporte de verdade, né? É feio pra caralho de ver. Parece uma taturana gigante andando pra um lado e pro outro. Mas, porra, se é pra se machucar, né? Taturana gigante andando pra um lado e pro outro. É, a bola de gente rolando de cima pro outro. Ninguém tem dente, cara. Rugby é rock elevado a sério. Ninguém tem dente naquela merda. É bom porque quando eles viajam só precisa levar colher, né, cara? Porra, o cara gosta de curling. Deixa ele gostar de curling. Foda-se, o problema é que andou uma moda de neguinho gostar de curling. Caraca. Né, cara? A última Olimpíada de Inverno. Isso é ser poser, maluco. Gostar de curling é ser muito poser, cara. Ah, cara, você já viu? É apaixonante o esporte, cara. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. Sabe o tipo de gente que me incomoda? Esse tipo de pessoas ufanistas. mas que são extremos. Porque assim, o cara falar que o Jovem Nerd é poser e tal, é normal, o cara tá botando uma pilha e tal. Mas essa galera que faz protesto, escreve faixa, escrito Halloween é o cacete, viva o... viva a cultura nacional. Dia do Saci, né? Ah, vai. Ah, meu irmão, porra, me deixa gostar do Halloween, cara. É aquele negócio de né, respeitar a opinião das pessoas, é isso aí, aquele negócio. O Azaghal não deixa o Jovem Nerd falar em paz dos termos dele em inglês. E aí vem falar que gosta de Halloween. Poser! Eu gosto dos descontos de Halloween que a gente dá e ganha um dinheirinho a mais na história. Deixa o pessoal gostar de Halloween. Inclusive, esse ano, agora de 2013, eu vou fazer o Dia de Ação de Graça. Vou me vestir de peregrino. De peru? Peru com purê de batata. O seu cara puxou aí esse assunto porque viu na timeline do Jovem Nerd. Mas no Twitter também tem uma galera, né? Que vale a pena ser mencionada como o tipinho do Twitter, né, cara? O quê? Eu não sofro tanto, não, mas eu vejo vocês batendo boca às vezes com algumas pessoas e tal. E é uma galera inacreditável, né, cara? Eu não sei por que nego me poupa. Engraçado, eu acho. Porque eu não escrevo muito e tal, o nego me poupa. Mas eu ri demais com o Jovem Nerd no outro dia, quando deu uma zoada de futebol, falando sobre que horas era o jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians já tinha acontecido, né? Foi engraçado demais, porque o Twitter é pontual, é aquele momento. O cara não leu nada pra trás, né? Ele nego segue tanta gente que é impossível ler o que tá acontecendo todo momento, né? Uhum. E aí o cara pega aquele negócio pontual e reage, né? É muito reage engraçado. Na hora. O cara reage. O nome disso é troll bait, é a isca pra troll, né? Olha aí, Jovem Nerd. Você manda. O que que é? Você manda e o cara vai e morde. É divertido, divertido. É que, cara, tem pessoas que elas realmente são muito passionais, cara. Outro dia eu tava passando o jogo do Redskins e. Já sei. E aí eu fui assistir de bobeira. Até falei, cadê o JP numa hora dessas que eu tô assistindo o jogo e o cara não tá? Foi o dia que tu perguntou se o Joe Montana... Exatamente. O Joe Montana da joga? A galera ficou pilhadaça, porra! Uns 20 anos que não e tal. Mas é engraçado ver uma galera que fica indignada e começa a dar bloco em todo mundo, né, cara? Não, tem muito bloco. Eu não entendo, cara. O cara gostar do negócio e, sei lá, você gosta de, porra, de melão, eu gosto de maracujá. Aí eu falo, poxa, maracujá, você gosta de maracujá, você é um idiota, pum, dá um bloco. Porra, isso é de uma maluquice, cara. Isso é de uma incoerência. Se eu falo que o cara gosta de maracujá e o cara fala que limão é melhor, tu dá um follow, porque no Twitter você segue quem você, né, tem alguma coisa em comum com você. Exato. Mas eu não tô falando do unfollow, eu tô falando do bloco. É, o bloco. Mas aí, o bloco é foda. Tipo Cardoso. Cardoso da bloco em geral. Eu sou bloqueado pelo Cardoso. Porque ele bloqueou o Raul Underline. E aí, o Raul Underline fica atormentando ele, né? Aí eu cheguei e só fiz isso. A única vez que eu falei com o Cardoso foi essa. Vou fazer uma campanha pro Cardoso desbloquear o Raul Underline. Pá! Bloque! É porque na hora, provavelmente, cara, ele descobriu que você é o Raul Underline. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. Falando esse comportamento de internet, tipos de internet, cara, eu não entendo o tipo de pessoa que acha que vai mudar o mundo nos comentários do YouTube. Tá muito bom. Assim, eu não entendo o tipo de pessoa que acha que vai mudar o mundo na internet. Então, não, porque sabe por quê? Eu digo um exemplo que eu vi recentemente. Quando o vídeo viraliza, qualquer tipo de vídeo aqui, lá fora, vem esse tipo de pessoa que vive pulando de vídeo viralizado em vídeo viralizado, né? E como tem muita gente acessando, ele acha que é o lugar perfeito pra ele espalhar a sua mensagem e sua ideologia. Então, teve um vídeo... Olha o Gabriel Dredd que tu tá falando. Teve um vídeo qualquer que viralizou aí, de Natal, criança ganhando presente de Natal, que merda assim, que viralizou lá fora. Como o vídeo era americano, né? Vem uma galera com um inglês sofrível falar assim, americanos, está na hora de vocês, sei lá, deixarem o mundo. Yankee Go Home. Acabarem com suas guerras de dominação pelo mundo. E não sei o quê. Peraí, no vídeo da criancinha ganhando presente de Natal? Exato. Porque a criança era americana, os caras eram americanos. Maldito, né, parem com suas guerras com o petróleo e tal, não sei o quê. Tipo, cara, eu queria entrar pela conexão na internet e sair no computador do cara pra ver que tipo de pessoa é você, cara. Você está fazendo esse discurso num comentário do moleque ganhando presente de Natal do YouTube. Mas qual é o efeito que ele espera que vai ter isso, cara? Olha só, eu vou te contar um negócio. Existe um seleto grupo de pessoas, né, bípedes, seres humanos. A gente vai diminuindo, você tá vendo que eu tô diminuindo, né? Os bípedes, seres humanos, que são os malucos. Exato, né, cara? Maluco, querido, você não debate. Entendeu? Você não debate. Você vira as costas. Quer dizer, você vira as costas e vai embora, não. Você pode levar uma pedrada. Olha na cara dele, dança. Frente pra ele, você vai se afastando. É patológico. Não adianta discutir, cara. Tem um camarada meu que a gente tava conversando assim sobre tipos de pessoa mesmo. E eu falei do bonzinho compulsivo. Sabe? Aquela galera que faz serviço social, sacou? Coitado, o cara tá fazendo uma parada maneira. Não, pessoa que, porra, tá sempre solícita, tal, não sei o quê, que, porra, tu fala assim, cara, eu não confio nessa pessoa. É tão bonzinho quando assim. A pessoa é muito boazinha, é isso? Mas o camarada meu falou assim, cara, não tem um cara que é filho da puta, patológico, o cara só quer fuder todo mundo, tá ligado? Tá cagando e andando pros sentimentos das pessoas, se ele vai fuder a vida da pessoa. É patológico isso. E tem o bonzinho patológico também, cara. É, mas é impossível diferenciar o bonzinho patológico do baba-ovo, cara. Dá sim, é só você ver se ele tem o mesmo número de seguidores que você. Eu não lido bem com o baba-ovo em hipótese nenhuma, cara. Eu não gosto que babe meu ovo e não gosto de ver as pessoas babando o ovo da outra, cara. E isso, às vezes, no ambiente de trabalho é muito complicado, porque tá enraizado, né? Em business, em geral, né? Quando você sabe que o cara é um filho da puta, e o cara te trata bem pra caralho, mas você sabe... Eu prefiro 1 milhão de vezes lidar com o filho da puta do que com o baba-ovo. Não, mas na tua frente... Peraí. Eu acho, então, que aí são duas coisas. Eu concordo em termos com os dois. Eu também prefiro lidar com o filho da puta, desde que eu saiba que ele é um filho da puta. Exato. Esse é problema. Se você sabe que o cara é filho da puta... Tá ótimo. Beleza. Porque aí você não tem remorso de ser filho da puta. Agora, o cara que você não sabe, que é tão simpático contigo ao extremo, você fica sempre com o pé atrás. Você não pode falar o que você quer pro cara, entendeu? Cara, quem tá sempre sorrindo, ou tá desesperado, ou já descobriu em quem vai botar a culpa, ou é maluco. Verdade. Tá tiro pra todos os lados, já vê esse teu ou, né, cara? Cara, são as três grandes massas. E é ruim porque as pessoas levam isso pro dia a dia comercial, né, cara? Inclusive no tratamento com o cliente, cara. Eu não pode entendo. Falar do pessoal da Disney, pode falar. Não, o pessoal da Disney eu já espero isso deles, né? Que eles tenham esse tipo de comportamento. Mas eu tô falando do modo geral. As pessoas, hoje em dia, você tem que tratar o teu cliente assim. Senão você tá fora da curva, né, cara? Você tá fora do comportamento esperado. E não é isso que às vezes o cliente tá esperando, cara. Tá fora do protocolo profissional. Exatamente, você tá fora. E muitas vezes o cara quer não, o cara quer que você interfira no negócio dele, porque a gente vive também num período em que, desde que inventaram aquela frase maluca que o cliente tem sempre razão, que você passou a lidar com ele dessa maneira. Qualquer coisa que ele fala tá bom, qualquer coisa tá certo. E não é bem assim, cara. Tu precisa passar um tempinho aqui em Santos, cara, pra tu saber o que é ser mal servido. Mas pois é, mas não é um mal servido. O cliente quer que você interfira no negócio dele, porque senão ele não precisa de você também. Se você é um prestador de serviço e você não tem como direcionar o serviço pro cara, porque o cara não conhece de tudo. O cara pode até achar que ele conhece, mas ele não conhece. Então você tem que saber direcionar o cara. Se você for baba-ovo e só querer fazer o que o cara quer e tá sempre rindo, você não tá fazendo o seu trabalho também, né? Sabe o que me incomoda também? Pessoa que a gente pode até classificar como, não é todo, mas o gerente de banco. Que o gerente de banco, ele é, assim, quando é de interesse, ele é extremamente simpático. Demais. Sabe que a pessoa que ela é simpática demais? Você sabe que em algum momento ela vai te fuder? Que ninguém pode ser tão simpático assim? É porque o gerente de banco, ele é muito robótico, né? Ele parece uma pessoa com autoridade pra fazer tudo, mas ele tá super preso no sistema lá. Na verdade, ele tá ali só pra te vender o seguro. Ou título de capitalização. Ele é o povo do sistema financeiro. Esse cara pode me salvar, na verdade, porra nenhuma. Ele e o caixa vão te fazer o mesmo bem na vida. Comunista, cornulha, é corno punha. Pessoas que atrapalham fluxo. Adoro pessoas que atrapalham fluxo. Trânsito, o cara que para não é com o sinal fechado. Qualquer. Não, fluxo de qualquer coisa. Caraca, sabe quem é o filho da puta? Caraca, tu pegou um negócio que me irrita pra cacete, cara. As pessoas, que são pessoas que não estão nem aí pra vida. É tipo assim, cara. Se fudendo, então não me processa. Meu irmão, você tem que estar atividade. A gente vive no século XXI, cara. Não pode estar de bobeira, de passeio ainda na vida, não é possível. Aí, cara, olha a impossible situation, como diz o Jack Bauer. Você tá subindo a escada rolante. Aí o filho da puta... Da... Escada rolante. Não. O filho da puta que tá na sua frente... Para. Sai da escada rolante e não sabe pra que lado vai, meu irmão. Ele para. E para. E tu fica dando passo pra trás e o filho da puta não anda. Ah, meu irmão. Caraca, isso me enlouquece, cara. É pé nas costas, brother. Não tem... Puta que... Pé nas costas. Isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, pessoas saem de um local, uma loja, um banco, não sei o quê, e param pra conversar na porta do local. Caraca, né? Na porta, filha da puta, na porta, cara. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui do meu prédio recente, que já emenda em outra parada. Não tinha vizinho em lugar nenhum, agora tem vizinho pra tudo quanto é lado. Tu prédio tava sem alvará, cara? Eu tinha uma vizinha embaixo aqui, no apartamento de baixo, que tinha 104 anos, morreu no mesmo dia que o Michael Jackson. E aí ninguém mais alugou essa porra desse apartamento. Agora alugaram duas velhinhas. Sabe aquelas velhinhas que estão com a senha na mão? só esperando Deus chamar? Pô, esse apartamento aí é a maior sala de espera do caralho também. Cara. Aí, as velhas, brother, elas têm 6 cachorros. Puta, que bom, hein? 6. Quando eu saio pra levar a Bárbara no trabalho, às 10 pras 8 da manhã, elas estão voltando de dar a volta com o cachorro. Cada uma carrega 3. Na verdade, os 3 puxam o trenó, que são as velhas, né? Caraca! Qualquer lugar que elas vão passando pela rua, você não passa. Você tem que ir pelo meio da rua. Porque elas vão uma do lado da outra com 6 cachorros. Ela faz bloqueio. Você vai pegar um elevador, elas estão dentro com 6 cachorros. Velho, você não entra nem antes nem depois, cara. Porque com elas não cabe. E depois tá um cheiro, velho. Um fedor. Um fedor foda. Sabe o que irrita? É a família feliz demais. Que isso? Família de 4 pessoas, onde todo mundo anda de mão dada. Que isso, cara? Se mudou pra década de 50, cara. Nunca vi. Aí aquele escudo, cara. Aquele escudo, que a parede se locomover, você não consegue passar, cara. É que faz um escudo, exatamente. Puta que pariu. Menos felicidade, gente. Balançando a mãozinha, assim, pra cima. Balançando, exatamente, cara. Papai, mamãe e o filho. Puta, não. Uma parada que me deixa louco nessa situação de pessoas que param em locais bizarros. E aí mistura, né? Porque são pessoas que param em locais bizarros e são muito felizes. Lá na faculdade eu vejo muito isso. Nunca é um grupo de 2. São sempre um grupo de 6, no mínimo. Que ficam juntinhos, assim, e fazem quase que aquela formação diamante dos romanos, né? Só falta os escudos pra cima. E o filho da puta me para na esquina do corredor. Uhum. Só que ele para de um jeito que ele não para só na esquina. Quando ele para na esquina de uma bifurcação em T, ele tá matando 3 corredores. Porque é gente pra cacete. Formação em T. Porra, ele não poderia, pelo menos, pegar aquele grupinho de acerebrados e levar, assim, mais pro meinho do corredor e ficar no canto? Não, tem que ficar no meio, na porra da esquina. Ou então, também tem a segunda variação, que é ficar no meio do corredor. Só que é tanta gente, e eles ficam tão juntinhos, embora, né, tentem, mas não conseguem ficar mais juntinhos que aquilo, que os filhos da puta fazem uma rodinha e ocupam o corredor inteiro. Porra, não dá pra colar na parede, caralho. Então, as pessoas que atrapalham a gente, tem que ser justo aqui, porque existe a pessoa que atrapalha o fluxo porque ela não tá nem aí pros outros e não tem senso de comunidade nenhum. Idiota. Idiota. E tem a pessoa que atrapalha o fluxo porque é desligada. Que às vezes a pessoa tá desligada, parou pra ver o negócio, pra falar. Tem tá gente desligado. Que é tapada, não é desligada, é um tapado. E aí, olha só, o que a gente tem que fazer é o seguinte, as pessoas que têm essa noção têm que se portar como líderes e dizer, olha, gente, vamos andar mais um pouquinho pra cá, porque eu já passei por essa situação. A minha esposa desligada parou no meio da porta. Acho que não. Vamos chegar um pouquinho aqui pro lado, só pra gente liberar o fluxo. Uma vez eu tava no aeroporto na esteira, indo pra um gate de embarque, qualquer coisa. Aquela esteira reta. Isso, aquela esteira que é pra cortar caminho, boa, né? Boa, bem lembrado. Aquela que no galeão não funciona. Exato. Essa esteira é feita pra quê? Não é pra você descansar. Exato. Não é pra você fazer cosplay do Drácula de Bram Stoker, sabe? Não é pra isso, cara. Aqui tem o David Lopan, né? Não é pra você andar. Não é, cara. É pra você, filha da mãe, andar rápido. Exato. Porque você tem que pegar um avião. Exatamente. Porque já passamos da década de 70 que as pessoas iam pro aeroporto só pra almoçar. E viu o aviãozinho subir desse. Aí, a pessoa em barreira. Porque assim, tem-se essa noção. Fora do Brasil, mais do que no Brasil. Aqui não é muito difundido isso. Eu acredito que no metrô as pessoas têm mais essa noção e tal. Que na escada rolante, nesse tipo de esteira, se você não tá na pilha de andar, se você quer pagar de Brownstoker, o que seja, você fica pra direita. Yeah. Libera a esquerda pras pessoas que querem andar conseguirem. Mas sempre tem, independente do país que você vá, sempre tem um fudido que trava a merda toda, que para casalzinho pra se beijar na esteira. Mas da Europa, se parou, pode ter certeza que é turista. Porque lá, os caras são muito regrados, cara. É porque estão acostumados com isso também, né? Sim, é. Tem um termo que define bem esse tipo de coisa. Chama-se educação. Exatamente. Educação. Aí a parada da liderança que o Jovem Nerd falou, uma vez eu tava, você pode passar na esteira e falar assim, sai. Direita, direita, direita, né? Quando eu tô com pressa, eu vou no excuse me e vambora, né? Ou dá licença, onde quer que eu esteja lá, sei lá. No Brasil não funciona, se eu for pra esteira, eu tô fudido. Mas eu tava na porra da esteira e tava uma mulher na minha frente com filho, mala, carrinho, mas tava uma festa, cara, na esteira, travada, ela praticamente tava segurando a esteira, e eu tô vendo que aquilo ia dar uma merda fenomenal. Aí eu comecei a dar distância, meu irmão, quando chegou no final da esteira, a mulher capotou. Ai, meu Deus. Voou criança, voou mala, o sapato saiu. Sabe como pessoa atropelada voou sapato? Voou o sapato da mulher, cara. Foi uma merda, cara. Inacreditável, porque a mulher, sem noção nenhuma, entra numa esteira parecendo um caminhão de carga. Porque o carrinho tava muito pesado, ele travou na saída da esteira, é isso? É, alguma coisa assim, puta, cara. É, porque as pessoas não... Eu já vi isso acontecendo também, mas o inverso. A pessoa entrou na esteira e falou, céus, agora eu tenho superpoderes. E começou a correr na esteira. É muito legal, porque o cara tá correndo na esteira e quando sai da esteira ele não consegue acompanhar. Ele não tem perna pra continuar correndo. Então ele dá aquela deslizada no chão. Ai, ótimo, que bonito. Ir ao aeroporto de vez em quando tem seu lado bom. Porra, mas você tava falando que a mulher tava com filho e tal, não sei o que, tem outra parada também, que é um protocolo social que deveria ser seguido e não é seguido, que é, você tem filho, cuide do seu filho. Puta, já imaginou? Já imaginou se fosse assim, caralho, ia ser muito bom. Ah, ia ser o mundo perfeito, né, cara? Porra, se não perfeito, próximo disso. Caraca, criança é uma parada muito complicada. É, inclusive tem um tio meu que fala que filho é igual peido, cada um que cuide dos seus, né, cara? Que é o tio do JP, que diz que festa de criança é que nem sabonete. Sempre tem um pentelho e ninguém sabe o que é. Os engraçaralhos. Engraçaralho é foda. Normalmente o engraçaralho ele passa do limite do bom senso, fodamente. O melhor de todos nesse quesito pra mim é o Coelhinho Bossa Nova, cara. Que, cara? Ele não para, cara. É uma piada sem graça atrás da outra, cara. Ele é uma máquina, ele é uma máquina. É uma máquina, é uma máquina. O engraçaralho tem a contrapartida, que é a pessoa que ri de tudo que tu fala, né? Ah, é, sou eu. Que é o Risoles Frouxo, Risoles Frouxo. A gente não falou nada engraçado e nada com o objetivo de ser engraçado e a pessoa gargalha. Mas também. Mas você sabe o que é isso, né? A pessoa, ela fica incomodada de não acontecer nada. Eu tem sou que, assim. O Jovem Nerd, ele é o riso frouxo porque extremamente. Ele fica... Se ninguém falar nada, ele... ele dá aquela... Sabe qual é? Eu fico maluco, cara. Aquela risadinha convencida. Puta que pariu, cara. É porque eu tenho um modo de riso já, sabe? Tipo, nível... Padrão. Eu já tô no modo riso ligado. Então, qualquer coisa já... eu já rio, entendeu? E aí, eu rio também pra tapar buraco, exatamente. Ninguém falar nada. É aquele desconforto do silêncio. Total. Eu não entendo pessoas que têm desconforto do silêncio. Eu acho o silêncio ótimo, cara. Eu fico muito... Puta, eu adoro o silêncio. Eu consigo passar um dia inteiro sem falar nada. Jovem Nerd, você também é daqueles que finge curiosidade? Fale-me mais sobre isso. É, o cara fala, e você faz o quê? Não. Começa a falar um pouquinho do que você faz por alto. Puta, quando você tem que puxar um assunto, hein, malandro? Interessante. Como é que você faz isso? E você se dá bem com isso? não. Ele começa a perguntar, mas é que ele não quer que pare a conversa. Que pare, né? Ele sabe que você não vai perguntar. Esse é o mediador, né? A pessoa mediadora. Ela não pode deixar parar o papo. É, né? Exatamente. Não, eu não sou assim, não. Não, o Jovem Nerd fica só rindo. Eu só fico rindo. Exatamente. Eu, às vezes, gosto de deixar a pessoa desconfortável. Na hora de falar, eu dou um delay de uns 3 segundos antes de começar a falar. Deixa uns 3 segundos de silêncio, assim. E aí, gato, que aí a pessoa fica com o olho esbugalhado assim, né? Achando que tá acontecendo alguma coisa, não sei o que, que tá errado. Aí tu começa a falar. Daqui a pouco tu para de novo, dá uns 3 segundos, vai e fala de novo. O nome pra isso, é filha da puta, cara. Caralho, que sacanagem, cara. Mas também tem o cara que fala sem parar, né? Isso é uma outra parada, que é também é compulsivo, que não deixa nem você entrar na conversa. O cara vai... Eu tenho uma parente que é assim, engata uma coisa na outra que nem respira, né? Vai, isso é pior quando você tá no telefone, porque você quer desligar e a pessoa tem que te dar uma janela de despedida, né? Tipo, ela dá um silêncio. Assim, então, é isso aí e tal, tem que ir. Mas tem pessoas que não te dão. Tem uma frase que é pra terminar, que é mas então beleza, saca? Tô falando com a pessoa no telefone, não, tudo bem. Mas então beleza, aí quer dizer que... Aí ela puxa outra parada. Puta que pariu, cara. Mas então beleza, o cara... Tem uma situação muito interessante, que são duas coroas que eu conheço aqui, que elas são assim, as duas. E é muito engraçado quando elas conversam entre elas. Não acaba nunca, né? Mas elas ficam felicíssimas, porque elas falam, ao mesmo tempo, sobre assuntos diferentes e se dão por satisfeitas, cara. Na verdade, não é uma conversa, né? São dois monólogos. Dois monólogos, exato. Exatamente. É sensacional. Quem tá de fora é que se diverte. É. Ou fica de saco cheio total, né? Porque isso às vezes acontece, tu tá num trabalho, quer se concentrar e tu tem uma pessoa que é faladora compulsiva do teu lado e não dá, porque a pessoa não cala a boca, não vai de um atrás do outro, fala no telefone o tempo inteiro, alto, e desliga o telefone e quer te falar o que conversou no telefone, que você já ouviu, né? tava ali do alto e não para, né? Chega um e-mail, ela quer te falar o que tá no e-mail dela, e você não tá nem aí porque tá acontecendo, tem tuas paradas, né, cara? Eu acho que a gente tem que, né, ajudar as pessoas a desvendar o real significado de então tá. O que significa então tá? Então está o quê? Então está de bom tamanho, né? A conversa está de bom tamanho, então a conversa está de bom tamanho. E acabou, entendeu? Então esse é o então tá. Então tá não é prossiga, entendeu? Então tá, né? Então beleza. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. Tem aquelas pessoas que deixam tudo pra última hora, né? Porra, nem me fale. Todos nós. Meu irmão, eu tô por aqui de pessoas que deixam tudo pra última hora, você cara. Você fala assim, olha só, tem um negócio a ser resolvido, tá? Não, tá bom, beleza. Mas eu preciso de uma informação sua. Ah, show de bola. Aí passam uns 2, 3 dias. Olha, tem um negócio. Lembra aquele negócio que você pediu pra que eu resolvesse? Lembro. Lembra que eu te pedi uma informação? Ah, é, pois é, mas não, eu vou te dar. Aí passam mais alguns dias. Óbvio que dá merda. A última pessoa que passou por ali foi você. E aí quando você fala, eu sei que deu merda. Inclusive eu venho pedindo àquela pessoa que resolvesse isso há algum tempo, porque é da alçada dela. E a pessoa fala, não, você nunca me pediu isso. Na maior cara de pau, na maior cara lavada. Isso não é compulsão por mentira, cara. Essas pessoas tinham que estar trabalhando de atrizes, de atores, na Globo. É, por isso tem que estar tudo por escrito, e aí tem que comprovar. Mas aí também entrou outro negócio chato, cara, que quer tudo por escrito, que aí te passa um e-mail pra pedir uma informação que ele podia te perguntar e tu responder em um segundo, e copia todo mundo, até o Jô Soares no e-mail, né, pra saber que realmente tá fazendo aquela pergunta, né, um outro tipo de chato. Isso é foda. Quando eu recebo e-mail copiado pra muita gente da firma, eu respondo deletando todo mundo, mas caraca, na volta, na resposta, já tá todo mundo copiado de novo. É impressionante, cara. É, a pessoa quer mostrar serviço, né? É. Pô, mas é uma maluquice isso, cara. O tempo que você demora mandando e-mail, é mais rápido você pegar o telefone e ligar. Mas às vezes você tem que realmente ter por escrito. Aí você faz os dois. E tem aquele filho da puta que não consegue dar o reply to all. Não. Isso é até um ensinamento que eu vou dar pras pessoas. Nas ferramentas de e-mail, seja na internet ou no seu computador, tem um botão que é o responder a todos em português, reply to all em inglês, ou múltiplas setas. Cara, quando você receber um e-mail com mais de uma pessoa copiada, clica nesse botão. Ou não. Mas se... Não, cara, puta que pariu. A gente às vezes tem que negociar com um cara e o filho da puta só dá responder pra quem escreveu. Aí eu tenho que ser eu, esse cara que eu tô querendo um gosta de botar todo mundo de volta no e-mail. Porque as pessoas todas daqui estavam ali. Eu não, cara, olha só, eu quando escrevo um e-mail, eu não faço de sacanagem. Eu vou botar o Tucano de sacanagem nesse e-mail. Vou botar o JP. Quem mais eu vou botar aqui? Vou botar esses caras todos aqui só de sacanagem. Aí eu mando. Não, cara. Deixa eu falar um negócio pra você, o senhor Azaghal. Pois não. A gente trabalha com comunicação, certo? Certo. A gente trabalha muito com publicidade. Muito. Mais do que devia. Mas o que acontece? Tem certas coisas que certas pessoas têm que dar opinião e todas as outras não. Sim. Porque senão vira um monstro, vira um Frankenstein. Que a cabeça veio de um departamento X, o braço veio do departamento Y, a barriga veio do departamento Z. Quando você vai juntar, a parada virou um monstro, brother. Então, quando eu falo que vem copiado, eu tiro todo mundo, respondo só pra uma pessoa, é porque são as pessoas que não têm que dar palpite. Entendeu? Elas estão naquele e-mail por acaso, porque um vacilão chegou e acha que tem que mostrar pra todo mundo que ele tá trabalhando. Sacou? Aqui. Não é a desculpa, de... chefe. não é a mesma questão que você tava falando. Lógico, quando você tá só com as pessoas envolvidas copiadas, tudo bem. Quando você vai chamar a gente pro Nerdcast, você manda um e-mail e as pessoas respondem com gracinhas para piada para todos, não é isso? São as pessoas felizes, cara. Tá correto esse protocolo. Você deu um bom exemplo. Quando eu mando um e-mail pra galera sobre um tema de Nerdcast, aí eu englobo o máximo de pessoas que a gente acha que vai se interessar por aquele tema e tal. Nem sempre todo mundo tá naquele e-mail e participa. O que que eu faço? Quando definiu quem é que tá no programa, eu vou lá e tiro quem não vai participar pra não... O cara não precisa saber que horas vai ser a gravação, que dia, qual é a pauta. Exatamente. E deveriam também fazer isso quando tem aquele e-mail falando sobre o iPhone 5. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. Eu me lembrei de um outro tipo de pessoa que a gente encontra no meio do trabalho, que pra mim é tolerância zero, que é o prolixo, cara. Caraca, vocês estão fodas hoje. Caraca, maluco. É o cara que fala, repete o que falou, e depois fala uma terceira vez usando algumas palavras diferentes, né, pra fazer uma graça, e ele faz isso ao vivo, no telefone e por e-mail. E vou te dizer mais, se tivesse gravando aqui, faria também no programa. Mas, ô JP, você sabia que eu já me peguei fazendo isso. Principalmente falando com pessoas que eu conheço pouco no telefone, alguma coisa assim. E a vontade que eu tenho, intimamente, é de frisar a coisa, né? Pra que ela saiba. Mas aí eu acabo notando, puta, já falei 3 vezes a mesma coisa. E eu tenho que me dar um freio. Muitas vezes é inevitável você realmente ser prolixo. Tem muita gente que não deve estar entendendo, né? Que de prolixo. Mas tem gente que com certeza entendeu. Parabéns pra você que entendeu. Bota aí, do lado de ufanista. Escreve no seu caderninho. Palavras para pesquisar mais tarde. Mas você ser prolixo no e-mail... É foda. É, caraca, aí não, meu irmão. Porque você tem que reler o e-mail. Aí você tá vendo que você tá sendo um maluco. Ao invés de falar mas, eu falo não obstante. Sou prolixo. Não, você não é o prolixo. Você é pusa. Você é prolixo. Mas você abre o e-mail e você sabe que você tem que usar rolar pra baixo, não sei quantas vezes você terminar de ler aquele e-mail, cara, você deixa esse e-mail por último. Qualquer parada antes de voltar pra esse e-mail, cara. A minha inbox hoje, a minha inbox tem 8.175 mensagens não lidas. Porque essas mensagens eram grandes o suficiente pra não aparecerem na minha tela inteiras e eu botava como ler depois. Existe resposta melhor pro e-mail do que ok? Não é nem sim nem não. Ok representou tudo, cara. Que você, primeiro que você queria escutar, porque ok significa que tá legal, tá beleza, né? Exato. E ali, rápido, fechou. O ok é perfeito, cara. Se você, se você quiser ser poser, que nem o Tucano, você bota okidoki. Mas é fácil. O melhor de tudo é que você deixa o prolixo louco. Porque exato. Ele fez perguntas e afirmações. Você dá ok, caralho, o que que ele tá dando ok? Ele tá dizendo que sim pra minha pergunta 1, ele tá dizendo que sim pra minha pergunta 2, ele tá dizendo que sim pra minha afirmativa 1, pra minha afirmativa 2. Meu Deus! Aí o cara fica louco. E o prolixo no Nextel? Aperta aquele negocinho do lado e vai embora, cara. Faz um discurso, porque tu não tem como interromper o sujeito. aperta ali e vai no discurso, cara. E eu já cheguei à seguinte conta. Eu tenho 20 segundos de tolerância porque o cara tá falando ali, entendeu? Não sacar que vai ser uma coisa absurda assim de grande, a atenção automaticamente já vai pra outra coisa, né? Uhum. E aí, sei lá, depois de 4 minutos, o cara solta o botão e você já não tem a menor ideia do que o sujeito aí falou, né, cara? Você pode repetir, não ouvi nada aqui. Eu aperto do meu lado e falo, pode escrever. Existe uma regra mínima para escrever e-mail, que é muito simples. É o problema, né, ou a situação que seja, o porquê do problema ou da situação e a solução. Aí, embaixo, concorda ou não concorda. Acabou. Qualquer coisa você pode escrever com 4 parágrafos de, no máximo, 2 linhas. Lembrei de outra aqui, semana passada, cara, o cara, porque tem um projeto pelo telefone também, semana passada o cara ligou, cara, aí começou, sabe o que que é, João Paulo? Sabe o que que é, foda, né? Você sabe que lá vem a história cabeluda. E aí o cara começou, eu saquei direto que o cara queria cancelar uma reserva lá. Eu falei, fulano, para aí. O que que você quer? Você quer que eu cancele a reserva toda? Eu cancelo, não tem problema nenhum. Mas faz uma coisa, não me conta a história do sujeito. Eu não preciso saber a história do sujeito. Eu paro por aqui, eu cancelo e tá bonito. Vamos pra próxima, cara. Não me conta a história triste do cara. Eu tô legal de história triste da pessoa. Tem vezes que você tem que dar uma paulada na pessoa, velho, pra ela parar de falar. Tipo, ela toma uma decisão e ela quer te explicar por que tomou a decisão. Pra mim, basta, cara. Eu tô trabalhando. Já, ó, não é pra fazer isso. Ok. Exato. Ok-doc. Ok-doc. Você tá sendo prolixo, que o JP acabou de falar isso. Talker. Nós já falamos desse tipo de pessoa. É a pessoa que vem falar com você de graça. Ah, mas eu conheço esse tipo de gente. Tem uma definição pra isso também. É. Maluco. Porra, maluco. Sabe a pessoa que vem falar com você de graça? Normalmente acontece quando ela quer compartilhar talvez uma... decepção amorosa. Não, às vezes ela quer compartilhar uma satisfação. Tipo... não, não. O Free Talker, eu analiso. Eu sou um observador dos Free Talkers. Que beleza, hein? Ou que merda, não sei. O Free Talker, ele é, na sua essência, um solitário. Sim, lógico. Quem puxa conversa com um desconhecido se ele tiver muitos amigos, velho? Exato, cara. Exato. Lá no meu prédio, agora tem porteiro que ouve Nerdcast, tem morador, vai ser. Seja o que Deus quiser. Tem um cara que ele não era e o cara encarnou o Free Talker. Por quê? Divorciou, a filha foi morar não sei aonde. O cara tá largado. O cara gruda no porteiro e vai a madrugada inteira colado na portaria, cara. É uma pessoa que tá passando por um momento difícil, precisa de apoio, precisa de carinho, a pessoa quer ter amigos. É muito triste o cara que sai de casa pra descer pra portaria pra passar a noite toda conversando com o porteiro. Caraca, agora podia tocar I started the joke. Porra. Não, mas sacanagem, cara. Você tem que, sei lá, não sei, dá uma revistinha em quadrinho pra esse coitado, dá um livro. Dá um abraço. Você tá falando do cara que tá passando por um momento, mas tem o cara compulsivo. É a linha que ficou pra semente. Já aconteceu com todo mundo. Ficou pra semente. Sabe qual é? Ficou pra semente. Aquela velhinha que não casou, não teve filho, a irmã morreu. Não tem ninguém, velho. Ela chega na varanda, olha pra cima e fala, por quê, senhor? E aí, você vai comprar batata no supermercado no dia que tá a batata tá 80 centavos o quilo. Isso. Aí fudeu, brother. Porque tem um monte dessas velhinhas que ficam esperando ficar 80 centavos e compra 2 quilos de batata pra fazer purê até sair pelo ouvido, né? E aí, ela começa a pegar e ela olha pro lado, vê você, um rapagão. Pra ela é um jovem, né? Não somos mais jovens, mas pra ela você é um jovem. Essas batatas tão baratas, mas tão horríveis. E ela não te deixa em paz, brother. Como é que é a voz da senhora? Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. Velhinha já é foda, né? Por natureza. Velhinho ou velhinha. Eu acho que velhinha é ainda pior. Você já tá naquela faixa do me processa, né? Do caguei. Sim. Eu sou velho, eu sou velho, eu estou certo. Adoro essa galera, eu sou velho, eu estou certo. E aí tem a fila do velhinho, preferencial. Vou contar um negócio aqui pra vocês que pode chocar muita gente. Preferencial não é exclusivo. Puta, eu ia falar exatamente isso. Ah, sim, tá? Isso é verdade. Você tem 6 caixas. Uma é preferencial para idosos, gestantes, semi-incapazes que sejam, por qualquer motivo, momentânea ou a longo prazo, certo? Certo. Preferencial. Não tem ninguém na fila, não tem uma gestante, não tem um velhinho, você pode usar. Exatamente. Inclusive está escrito isso. Se não tiver nenhuma dessas pessoas na fila, está livre. Porque é uma loucura. São 5 caixas arrancando os cabelos e um coçando o saco e rindo. Então, tudo bem. Aí, pô, legal, tá vazio. Sem sacanagem nenhuma. Zona Sul ali de Botafogo. Não, adoro gosto. Mercado. Gosto muito do mercado. A idade chegou com tudo mesmo, né? Eu só boto os meus pés no supermercado quando é realmente necessário, a saber, acabou o papel higiênico. Porque qualquer outra coisa eles podem entregar na minha casa. Meu papel higiênico espera 3 dias, eu vou fazer o quê? Não dá. Ah, você faz compras pela internet? É isso? Querido, eu compro qualquer coisa que entreguem na minha casa pela internet. Qualquer coisa. Excelente. Pois bem, aí, aquela situação, mil gente, etc, não sei quem, a fila, entrei na fila. Bom, pra resumir, estava eu e minha mãe. A saber, minha mãe já tem idade suficiente pra estar naquela fila, porque 60 e blau anos, você pode entrar na fila de velhinho. Minha mãe estava fazendo as compras, eu, babaca que sou, só estava do lado dela conversando. Cara, a velhinha não veio discutir comigo. Sordo, você tá na pele, bababá, bibibi, bababá, bububu, blablabla. Aí minha mãe entrou numa de discutir com a velhinha. Olha que merda. Comprou o jogo do poker. É. Mãe, calma, deixa ela, a senhora idosa, calma, calma. Falei, chega essa porra. Mãe, sai da fila. Senhora, por favor, passa. Aí ela ficou louca. Ela não queria passar, ela queria discutir. Exato. Aí eu falei, senhora, por favor, passa na minha frente. Faço questão que a senhora passe na minha frente. Ela encheu o peito, acho que ela queria mandar merda. Merda, né? Mas a fleuma britânica não permitiu, ela falou, vai tomar banho. E as costas foi pra dentro. Sumiu dentro do mercado. Aí eu fui atrás, senhora, senhora, seu lugar na fila, senhora. Comunista, cornulha, cornulha, corno punha. E às vezes o cara, você tá numa fila, a fila tá demorando. Aí o cara atrás de você tá irritado com a fila. E aí ele vem já em tom de irritação reclamar da fila, sugerindo que você deva dar uma resposta, que você deva se aliar em sua irritação com a fila. E comentar com ele a sua irritação também. Não é possível, não é possível isso. A fila tá demorando muito. É porque... Não, é um absurdo. É porque o objetivo não é resolver o problema, é só reclamar. Exato. Na verdade, ele tá pegando o problema dele e tá passando pra você. Você pega, você abraça esse problema se quiser, pô. Ele tá compartilhando. Ele tá fazendo um post no Facebook ao vivo e ele quer que você dê lá. Olha que engraçado. Caralho, definição perfeita, cara. O cara quer um like. O cara quer um like, exatamente. Olha que engraçado. Outro dia eu tava na padaria e tinha só um caixa atendendo e a fila ficou grande. Uhum. E aí começou aquele murmúrio de... Exato. Não é absurdo? Mas aí teve um cara, que era o último da fila, inclusive, que ele simplesmente não ficou naquela de é um absurdo, eu venho sempre aqui, nunca acontece isso. Ele foi até o caixa, falou, é um absurdo, olha essas pessoas esperando, que situação é essa? Bota outra pessoa no caixa, não sei o que lá, e eles botaram outra pessoa no caixa. Tá vendo? É mesmo? Um líder nato. Um líder, cara, um líder. Um líder. Se ele quer aquele cara saísse marchando, eu ia atrás dele, mano. O cara, ele resolveu, ele não ficou de mimimi, de nheco-nheco, de ai meu Deus, meu pão tá esfriando, pão quentinho, não sei o que. Não, cara, o cara foi lá e falou, absurdo essa merda, bota um outro caixa aí, e os caras botaram. Foda mesmo, se ele tivesse aberto o caixa do lado e começaram a atender a galera, né, cara? Eu já fiz isso, cara. O quê? Eu fui num evento que a cerveja era de graça. Aí eu e o amigo do Azaghal, o Dadi, pulamos o balcão e ficamos tirando o chope. Nossa. Essa situação também acontece o seguinte, tá todo mundo no cinema, começa o filme, a luz não apagou. Ou tá fora de foco. Ou tá fora de foco, ou o som tá uma merda, ou o ar-condicionado tá desligado, sei lá, qualquer merda assim. Você olha em volta e você fica esperando, né? Não, eu dependo do filme. Exato. Se eu não tô lá na pilha, foda-se. Vai assim mesmo, eu não vou ficar aqui. Porque tem a galera do ou, né? Ou, ou. Antigamente eu ficava puto, batia no projetor, lembra? Hoje em dia o nego não faz mais isso que o projetor fica muito alto, mas antigamente fazia. Dependendo do filme, tá desfocado, você bota o óculos 3D, né, cara? Mas eu, se eu quero ver muito filme e aí tá fora de foco, eu, puta, rapidamente vou lá fora e, porra, pelo amor de Deus. Então, eu já também... Eu só reclamo do ar-condicionado, que é 2 horas no calor, é foda. O ar-condicionado, teve uma vez que eu saí no Cinemark Botafogo. Olha aí. Eu levantei, fui lá e falei, amigo, é sério essa porra? Paguei pra ver um filme, não pra vir pra sauna. Não, senhor, veja bem, o cara disse, não, veja bem não, você não vai resolver essa merda? Não tem problema, paguei pra ver o filme, eu vou ver o filme. Não tem erro, amigo. Acabou. Acabou o filme, eu fui encharcado, parecia que eu tinha tomado uma ducha de roupa, desci Eu comecei a xingar, a falar alto. Se é pra fazer merda, eu não vou botar o dedinho, vou passar na cara, né? É. Porra, absurdo, cambada de filha da puta. Aí você já paga de maluco logo. Às vezes, pagar de maluco é bom. Quem é o gerente dessa bodega aqui? Vai babar o caralho. Quem é o gerente? Eu não quero falar com você que você não manda porra nenhuma. Quem é o gerente? Olha que isso, gente. Para o caralho, que eu não tenho idade pra ser chamado de senhor. Vamos ali na sala. Aí entramos. Tá quente essa merda? É, realmente, estou um pouco acima do padrão. Porra, pois é. Tá quente pra caralho aqui dentro. Todo mundo suando que nem os filhos da puta. Falei com aquele animal ali no fundo, ó, aquele que tá olhando ali no corredor. Não fez porra nenhuma. Você poderia, por favor, me dar o vale pros dois outros ingressos que o Cinemark vai me dar? Como, senhor, não é assim? Não é assim por quê? O senhor não vai dar os dois ingressos pra mim e pra aquela galera que tá ali fora esperando também, não? Vai. Não vai fazer isso. Porque essa porra é um absurdo. Se eu quer que eu saia daqui gritando pra esse shopping inteiro ouvir que esse cinema é uma merda, eu faço, não me custa nada. Pago de maluco. Ganhei. Dois ingressos e todo mundo que ficou pra reclamar também ganhou. E os que foram embora falando, poxa, que desagradável, né? 2 horas e meia no cinema, suando em bicas. Céus, que deselegante. Sabe o que eles ganharam? Porra. A jujuba. Ou uma passada de mão na bunda, não sei. Mas certamente não foi o ingresso. Então, às vezes, você tem que pagar de maluco, sim. Essa porra desse padrão de oba-oba, cara, tá tudo bem, vamos todo mundo abaixar a cabeça, isso é errado. Sabe uma parada que ainda funciona em Santos, que é Santos é uma província, né? As pessoas ameaçarem irem no jornal. Aí. Eu vou no jornal. Eu vou no jornal, não sei o quê. Não, calma aí. Vamos. E surte é feito ainda? Sim, aqui sim. Olha só. Mas sabe uma parada que não adianta? Não tem como você reclamar, não tem como você ter leadership, você tem que aceitar, é o trânsito, maluco. Ah, você tá parado numa fila de carros, seja onde for, na autoestrada, na rua, na estrada de terra, na saída do shopping, na puta que o pariu. Se você está parado, não adianta buzinar. Não adianta. É isso aí. Aliás, digo mais, não buzina, filha da puta. Porque se você tá irritado aí dentro do carro, eu também tô irritado dentro do meu. O cara que buzina, cara, a buzina é o termômetro do povo. Quanto mais o povo buzina, mais filha da puta é aquela raça, meu irmão. Eu tô falando, cara. Anota aí. Tu tá querendo dizer que motoqueiro, então, é o master de filha da puta. Cara, meteu a mão na buzina, cara. Não tem, cara, a buzina é só em último caso, maluco. E mesmo assim, se tivesse, sei lá, uma pessoa passando na frente do teu carro, é muito melhor você se concentrar em frear o carro e desviar do que apertar a porra da buzina. Eu fiz autoescola com um cara que era malucaça, né? Meu instrutor de autoescola. Um coroa doidaço. Sandoval? Era o Genesi. Aí, o primeiro dia, cara, que eu saí com ele tinha um fusquinha. Tava saindo por ali pela Visconde de Pirajá, ele mandou... Ele não usava um chapéu? Usava o chapéu, é ele mesmo. Se candidatou a vereador? Se candidatou a vereador e eu votei nele. Aí, pior é que tu e teu irmão fizeram a campanha, eu votei também. Na primeira, saindo lá de casa, Visconde de Pirajá, ele falou, joga seta e entra ali na Teixeira de Melo. Beleza, joguei a seta, fui entrar. Ali é uma rua que neguinho tá atravessando o tempo inteiro ali. Ali o nego não tá nem aí pra vida, né? Naquele cruzamento ali, o pedestre, né? O cara anda naquele, uhum, naquele cruzamento. Tinha, óbvio, uma senhora passando ali com um carrinho de compra. Ele falou, ó, aquela filha da puta ali no meio da rua, buzina pra ela, João Paulo. Cara, eu fico tudo na mão na buzina, né? Não saiu nada, não saiu som nenhum, só deu um tapa no volante, né? Pá! Eu falei, ué? Ele, isso é pra tu aprender a não buzinar nunca, seu babaca. Eu estava num aeroporto. E ele tava, você tava no aeroporto. Exatamente. E ninguém parou na minha frente esse dia. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.